CD 32. Capítulo 32. A Varinha das Varinhas. O mundo acabara. Então, por que a batalha prosseguia? O horror não silenciara o castelo e cada combatente não depusera suas armas? A mente de Harry estava em queda livre, girando descontrolada, incapaz de aprender o impossível. Por que Fred Weasley não podia estar morto? O testemunho dos seus sentidos devia ser mentiroso. Então um cadáver entrou pelo rombo na fachada lateral da escola e feitiços voaram contra eles, vindos da escuridão, atingindo a parede atrás de suas cabeças. Abaixe-se! Gritou Harry ao ver que outros tantos feitiços cortavam a noite. Ele e Rony agarravam Hermione ao mesmo tempo e a puxavam para o chão. Mas Percy se deitara sobre o corpo de Fred, protegendo-o de dano maior. E quando Harry gritou, Percy, anda, temos que sair daqui! Ele balançou a cabeça. Percy! Harry viu uma trilha de lágrimas marcar a fuligem no rosto de Rony, quando ele segurou os ombros do irmão mais velho e puxou-o, mas Percy não se moveu. Percy, você não pode fazer nada por ele. Vamos! Hermione gritou e Harry, virando-se, não precisou perguntar o porquê. Uma aranha monstruosa, do tamanho de um automóvel compacto, estava tentando trepar pelo enorme rombo na parede. Um dos descendentes de Aragog viera participar da luta. Rony e Harry gritaram juntos. Seus feitiços colidiram e o monstro foi rechaçado. Suas pernas sacudiram freneticamente e ele perdeu-se na escuridão. Ela trouxe os amigos. Harry alertou os outros, correndo o olhar pelos muros do castelo através do buraco que os feitiços tinham aberto. Mais aranhas gigantescas vinham subindo pelo lado da construção, libertadas da floresta proibida por onde deviam ter penetrado os comensais da morte. Harry lançou feitiços estuporantes contra as invasoras, derrubando o monstro que as liderava em cima das companheiras, fazendo-as rolar fachada abaixo e desaparecer. Então mais feitiços voaram sobre a cabeça de Harry, tão perto que ele sentiu seu ímpeto despentear-lhe os cabelos. — Vamos sair! Agora! Empurrando Hermione e Rony à frente, Harry se inclinou para agarrar o corpo de Fred por baixo dos braços. Percy, percebendo o que Harry estava tentando fazer, soltou o corpo e ajudou-o. Juntos, abaixados para evitar os feitiços atirados contra eles, os dois tiraram Fred do caminho. — Aqui! — disse Harry, e o colocaram em um nicho onde antes estivera uma armadura. Ele não aguentaria olhar para Fred nem um segundo além do necessário e, se certificando de que o corpo estava bem escondido, saiu ao encalço de Rony e Hermione. Malfoy e Goyle tinham desaparecido, mas no fim do corredor, que agora se enchia de pó e destroços de alvenaria, de vidros das janelas a muito estourados, ele viu muitas pessoas avançando e recuando. Se eram amigas ou inimigas, ele não saberia dizer. Dobrando um canto, Percy soltou um fortíssimo berro. — Rockwood! — e correu em direção a um homem alto que perseguia uns estudantes. — Harry, entra aqui! — chamou Hermione. Ela puxara Rony para trás de uma tapeçaria. Pareciam estar lutando e, por um delirante segundo, Harry achou que estavam se beijando outra vez. Então, viu que Hermione estava tentando impedir Rony de correr atrás de Percy. — me escute, Rony. — Quero ajudar. Quero matar comensais da morte. Seu rosto estava contorcido, sujo de poeira e fuligem, e ele tremia de fúria e pesar. — Rony, nós somos os únicos que podemos pôr fim a isso. — Por favor. — Rony, precisamos da cobra. Temos que matar a cobra. — disse Hermione. Harry, no entanto, sabia o que Rony estava sentindo. Capturar outra Horcrux não deixaria com que ele se sentisse vingado. Ele também queria lutar, castigar as pessoas que tinham matado Fred. Queria achar os outros Weasley e, acima de tudo, ter certeza, certeza absoluta de que Gina não estava... Mas ele não podia permitir que essa ideia tomasse corpo em sua mente. — Nós lutaremos — disse Hermione. — Teremos que lutar para chegar à cobra, mas não vamos perder de vista agora o que devíamos estar fazendo. Somos os únicos que podemos pôr fim a isso. Ela estava chorando também e enxugava o rosto na manga queimada e rasgada enquanto falava, mas inspirou profundamente mais de uma vez para se acalmar e, sem largar Rony, virou-se para Harry. — Você precisa descobrir onde Voldemort está, porque a cobra está com ele, não? — Faça isso, Harry. Espie a mente dele. — Por que isso era tão fácil? Por que sua cicatriz estava queimando havia horas, querendo lhe mostrar os pensamentos de Voldemort? Ele fechou os olhos, quando Hermione mandou, e na mesma hora os gritos e estampidos e todos os ruídos dissonantes da batalha foram abafados até se tornarem quase inaudíveis, como se ele estivesse longe, muito longe dali. Harry estava parado em uma sala arruinada, mas estranhamente familiar, o papel descascando nas paredes e todas as janelas fechadas com tábuas, exceto uma. O fragor do assalto à escola soava indistinto e remoto. A única janela destapada revelava clarões distantes junto ao castelo, mas dentro da sala estava escuro, exceto por uma solitária lâmpada a óleo. Ele estava girando a varinha entre os dedos, examinando-a, seus pensamentos na sala do castelo, a sala secreta que só ele encontrara, a sala, como a câmara, que a pessoa tinha de ser inteligente, astuta e curiosa para descobrir. Ele estava confiante de que o garoto não encontraria o diadema, embora o fantoche de Dumbledore tivesse ido mais longe do que ele jamais imaginara. Longe demais. Milorde, disse uma voz falha e desesperada. Ele se virou. Ali estava Lúcio Malfoy, sentado no canto mais escuro, rasgado e ainda trazendo as marcas do castigo que recebera depois da última fuga do garoto. Um de seus olhos fechado e inchado. Milorde, por favor. Meu filho... Se o seu filho estiver morto, Lúcio, não será por minha culpa. Ele não veio se reunir a mim como os outros alunos da Sonserina. Quem sabe decidiu ser amigo de Harry Potter. Não, nunca, sussurrou Malfoy. Pois deseja que não. O senhor não... Não tem medo, Milord, que Potter morra por outras mãos que não as suas? Perguntou Malfoy, a voz trêmula. Não seria... Me perdoe... Mais prudente interromper essa batalha, entrar no castelo e procurá-lo pessoalmente? Não finja, Lúcio. Você quer que a batalha termine para poder descobrir o que aconteceu com o seu filho. E eu não preciso procurar Potter. Antes que a noite termine, Potter virá me procurar. Voldemort baixou novamente o olhar para a varinha entre seus dedos. Ela o incomodava, e as coisas que incomodavam Lord Voldemort precisavam ser resolvidas. Vá buscar Snape. Snape, Milord. Snape, agora. Preciso dele. Tem um... serviço que preciso que ele faça. Vá. Assustado, tropeçando um pouco na luz rarefeita da sala, Lúcio saiu. Voldemort continuou parado ali, girando a varinha nos dedos, estudando-a. É a única solução, Nagini. Sussurrou, virando a cabeça para onde estava a cobra grande e grossa, agora suspensa no ar. Revirando-se graciosamente no espaço encantado e protegido que Voldemort criara para ela. Uma esfera transparente e estrelada, algo entre uma jaula cintilante e um tanque. Com um ofego, Harry se retirou e abriu os olhos. No mesmo instante, seus ouvidos foram assaltados por guinchos e gritos, os choques e estampidos da batalha. Ele está na Casa dos Gritos. A cobra está com ele. Tem uma espécie de proteção mágica em volta. E ele acabou de mandar Lúcio Malfoy buscar Snape. Voldemort está sentado na Casa dos Gritos? Exclamou Hermione indignada. Ele não está nem lutando? Acha que não precisa lutar. Ele acha que eu vou procurá-lo. Mas por quê? Ele sabe que quero as Horcruxes. Está mantendo Nagini junto dele. Obviamente eu terei de procurá-lo para me aproximar daquela coisa. Certo, falou Rony, aprumando os ombros. Logo você... Você não pode ir. Se é isso que ele quer, o que está esperando? Você fica aqui e cuida da Hermione e eu irei pegar. Harry interrompeu-o. Vocês dois ficam aqui. Irei com a capa da invisibilidade e voltarei assim que... Não, discordou Hermione. Faz muito mais sentido eu levar a capa e... Nem pense nisso, disse Rony rispidamente. Antes que Hermione pudesse terminar de dizer, Rony sou tão capaz, a tapeçaria no alto da escada em que estavam foi rasgada. Potter! Dois comensais da morte mascarados achavam-se parados ali, mas antes que pudessem acabar de erguer suas varinhas, Hermione ordenou. Glisseu! Os degraus sob seus pés se achataram, formando um plano inclinado pelo qual ela, Harry e Rony despencaram, incapazes de controlar a sua velocidade tão alta que os feitiços estuporantes dos comensais da morte passaram muito acima de suas cabeças. Os bruxos atravessaram a tapeçaria que os ocultava e rolaram pelo chão, batendo na parede oposta. Duro! Gritou Hermione apontando a varinha para a tapeçaria, e eles ouviram dois baques fortes e nauseantes quando a tapeçaria virou pedra e os comensais que os perseguiam desabaram com a colisão. Para trás! Gritou Rony e os três se achataram contra uma porta no momento em que passou por eles um trovejante rebanho de carteiras a galope, pastoreadas por uma professora McGonagall velocista. Aparentemente não reparou neles. Seus cabelos tinham se soltado e havia um corte em seu rosto. Quando virou o canto... Eles a ouviram ordenar. Atacar! Harry, vista a capa, disse Hermione. Não se incomode conosco. Ele, porém, atirou a capa sobre os três. Embora fossem grandes, ele duvidava que alguém pudesse ver os seus pés, sem corpo, através da poeira que entupia o ar, das pedras caindo e do brilho dos feitiços. Eles desceram a escada seguinte e toparam com um corredor repleto de combatentes. Os quadros de cada lado estavam cheios de figuras que gritavam conselhos e incentivos, enquanto os comensais da morte, tanto os mascarados quanto os sem máscara, duelavam com estudantes e professores. Dino conquistara uma varinha porque estava cara a cara com Dolohov. Parvati enfrentava Travers. Harry, Rony e Hermione ergueram imediatamente as varinhas prontos para atacar, mas os adversários zanzavam para aqui e para ali, de tal modo que, se eles disparassem feitiços, era grande a probabilidade de ferir um aliado. Ainda em posição, esperando uma oportunidade para agir, ouviram um guincho agudíssimo e, erguendo os olhos, Harry viu Pirraça, que sobrevoava a cena disparado, despejando vagens de arapucosos nos comensais da morte, cujas cabeças eram subitamente engolfadas por túberas verdes que se mexiam como gordos vermes. Irk? Fizeram com um pouquinho de nojo. Um punhado delas batera na capa sobre a cabeça de Rony. As raízes verdes e pegajosas pararam absurdamente no ar enquanto ele tentava sacudi-las fora. — Tem alguém invisível lá! — gritou um comensal da morte mascarado apontando. Dino tirou partido da momentânea distração do comensal e derrubou-o com um feitiço estuporante. Dolohov tentou retaliar e Parvati lançou contra ele um feitiço do corpo preso. — Vamos embora! — berrou Harry. — E ele... Rony e Hermione seguraram a capa mais junto do corpo e saíram correndo de cabeça baixada entre os combatentes, escorregando um pouco nas poças de sumo de arapucosos, em direção à escadaria de mármore do saguão de entrada. — Sou Draco Malfoy. — Sou Draco. Estou do seu lado. Draco estava no alto da escadaria se defendendo de outro comensal mascarado. Harry estuporou o comensal quando passaram. Malfoy olhou para os lados, sorridente, procurando o seu salvador. E Rony deu-lhe um murro por baixo da capa. Malfoy caiu para trás, por cima do comensal, a boca sangrando, completamente pasmo. — E essa é a segunda vez que salvamos a sua vida hoje à noite, seu filho da mãe de duas caras — berrou Rony.